Super Pop. O Brasil inteiro ouve. Super Pop. Super Pop. O Águia de Fogo. Do Thiago Nia, papai. Se é pra quê? Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo! Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando. Mas você! Eu só queria uma água. Uma água pra cá, atenção, garçom. Se puder, traga uma água. Não me negue uma água, por favor. Quem puder, quem puder. Outro amor. Às vezes promotem e não dão água pra gente. Aprendeu, viu, bola? É isso mesmo. E agora? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. O meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. E toda a nossa cúpula do rock presente com a gente, obrigado pelo carinho. Em busca de motivos pra te esquecer, encontrei minha felicidade. Atenção, garçonete Lene, que eu acho uma das mais sérias garçonetes, providenciando aqui um balde de água, aqui com água, aliás, um balde de cerveja também. E de uísque, pronto, três, completo. Aqui, meu amigo Márcio Branco, Didinho, toda a galera. Me dá um momento de todo mundo, que quero anunciar toda a galera, meu irmão, meu irmão. Guilherme bate forte, Guilherme bate forte, Guilherme bate forte, Guilherme bate forte, Guilherme bate forte. Não vai me esquecer. Valeu, Natan! E aí, Dudu, ele! Pra cima, bora, bora! Alô, francês! É o meu francês dos impregnados também! Aí, morta! Por favor! Ellison! Por onde eu vou? Ei, francês! Penso em você! Hoje não é para pop! Hoje não é para pop! Quero ver, quero ver, quero ver! Equipe Saldo e Queen! Ele, o Adriano do Taparã! O Nilcinho dos Arrepiados tá aí também, tá? Meu amor! Que papo furado! Não dá pra te esquecer! Vou como se sou o poderoso cobra! Encontrar você com o DJ Juninho consagrado! Vou como se sou! Vou como se sou! O sacode desgraçado vai assim! Eita, DJ Alisson Maranhão! Eu acho que o Edmilson não tá trabalhando hoje. Eu acho que não, tá? Edmilson! A galera quer você aqui! É o uísque aqui na frente, meu irmão! Talvez você já saiba que ainda guardo lembrança. Cadê a voz, bebê? De mim, eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. chegou. Meu amigo Pablo da equipe pega a chave também. Mete ficha, mete ficha. Quem que me falou? Ainda tenho seu camaradas do Tapanã. E a família Super Ultra Choque. Ele tá de volta, hein? Obrigado! Meu parceiro Job! Obrigado você! Seu sobrinho Jobson também com a gente! É o primo rico na área, garoto! Banda 007. E aí, William? Ele e a Tânia sacudindo tudo aqui na retaguarda. Alô, Filipinho! Porra, o Jabuti é muita onda, até doida. Dali, DJ Edson! Tira barato também com a gente! De onde vem? Galera, tira barato, né, meu irmão? Que meu coração... Para a mortadela! Tô a hora agora! Tô vez, tô vez! E sem querer eu vou te buscar em pensamentos. A música, amigo, o sistema que faz lembrar daquela. É igual, não tá aí, Márcio Branco! Tu é doido ou não? Um anão também tá aí, a nossa super âncora, só os patrões, Jujinho! O bonde das maravilhas, dançam pra valer, cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Meu parceiro Leandro Solano também, o Bruno Show! Show! Volta a batida aí, compadre! Essa batidinha é maneira. Explodir! As minas pira quando os mano bota. Tira. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Ellison. Live. Supira é só quando lançar a caixa nova. Hoje eu li o poema de amor. Eu lembrei de você. Como eu lembrei de você. Tá tão difícil aqui. Meu amigo Sério, minha amiga Paty também. É muito bom ver, rapaz, os amigos. Alô, Sério! Alô, Paty! A Tami, o William, a Tânia tá aí. Meu compadre William também! E você vai querer voltar! O boxeador Bola também tá aí, garoto! Eu lembrei de você! O modelo Jabuti da explosão! E claro, o Filipinho Gala de Pau é o som do Super Pop! Banda 007. E Neto Correia, lá da Milze Jeans, ele, a Rayana, o Daniel, o Seraiva, tá todo mundo junto, junto. Horas da manhã, não consegui dormir, toda hora pensando no que lhe falei, não ligue pro meu... Estamos ao vivo pra Amazonas, Manaus, e brevemente tem pop em Manaus. Alô, Manaus, estaremos chegando aí, hein, aguardem! Você não me esqueceu. Sai da Cinder! Diesel! Meu patrão aqui, ó! O boxeador também e ele também é o maior representante. Ele juntamente com a primeira dama, Luciana. Não consegui dormir, toda hora pensando no que lhe falei. Não ligue pro meu erro, sabes que ainda te quero. Me dei uma chance, já estou em crise. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou. Aí da Super Tese, aqui do Tapanã, tá curtindo o Pop Live. Edson, nossa amiga Naya Aquino, ela e o nosso amigo Come Carta também, tá todo mundo junto e mais tarde é no Levada Pop. Bora de dono, bora minha família, dinheiro! Eu era uma menina e você não se importava. Me achava... Vai embora, Duda, fica aqui com a gente, por favor, um minuto. Agora que cresci, você não para de olhar. E esse homem? Agora eu tô em outra e pra você não mandar. O que que é? Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci Ellison. Você talvez seja confusão. Meu amigo Guilherme, bate forte, Ellison, pisa aqui. O Levada Pop que aguarde. Ele já falou pra primeira dama aqui. Hoje é forra, meu irmão. A menina não se acrescenta. Joga pra cima, libera esse astral. Aniversário do DJ Ezequiel, da família Aquio e Luciana também. Isso, baixa mais, papai. Bora nessa! Aqui no Águia, alô Clícia! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Tá doido? Bagulho doido. E tá doido? Bagulho doido. Tá doido? E... incomodada. Na curtição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu? E Rafael, prato, o Ricardo, a Marcela, o Binho, o Gleice, Lene, toda a galera aí, meu irmão. Sobe na nave, a equipe acelera. Vem com nós curtir o baile, as balete. Vai, menininha linda, acima, acima. Ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar. Mas aí! Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagino o quanto. E aí? Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem e a nossa amiga Rani Silva tá aí com a gente. Diga o nosso amor. Ela e a Thaís Helena. Obrigado, menina! Não se nega pra você. Gira, gira esse dedinho, gira esse dedinho. Gira, gira, vai, girando, girando. Girando, girando, é o Taisaldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando, girando. Eles tiraram quase uma hora lá da portaria pra cá, mas chegaram, Alisson, o Jesse Adriani da equipe de marketing do Pop do Eternamente. Obrigado, Miley e as divas aqui do Tapanã. Toma no DJ. Já. Bota a putaria, vai. Quando eu mandar a putaria, vai. A putaria, vai. A putaria. Desce com a bunda batendo no chão. Desce a bunda batendo no chão. Desce com a bundinha. No chão, vai. Vai, Lorinha. Rapaz, o Dudu Mane vai à loucura, Ellison. Ele e o Natan dos vídeos. Será que esses vídeos é aquele que eu tô pensando, né? Ah, desgraçado, ah, desgraçado. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull, Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull, Black Label. Os canalhas do comércio tá acabando de chegar. RG, tira uma foto do Edilson Rex e ponha no nosso site essa semana, que eu quero a foto mais curtida da semana, meu irmão. Vai, vai, vai. Assim, assim, assim, assim, assim. Ele pediu, ele pediu, ele pediu, ele pediu, ele pediu. A gente tem que atender, Alisson. Olha só, olha só, olha só, atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, sentando, sentando, sentando. Olha só, olha só, atenção. É só catucadão, catucadão. Isso vai ser papai, meu irmão. Precisa nem falar, meu irmão! Hold up, hold up. Acende a luz aí. O cara lê a mente do povo. deixa no escuro, deixa no escuro, deixa, vai. Hold up. Hey, all my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' bota no escurinho, quem tá solteiro, bota, bota, bota. It's the motherfucking Eagle Double G. Não quero ouvir vocês. DJ do Super Choque! Alô, Fabrício! A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a dua também brigou, e ela vai se vingar. Agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga. Um pouquinho com a família lá, que todo mundo quer você lá do lado deles. Deixa lá. O Mortadela não veio trabalhar hoje, não. Ele veio namorar. Acende a luz aí, por favor. Ei, bar! Atenção, bar! Não tem mais uísque, não. Acabou o uísque. Acabou o uísque. Manda pra cá o uísque. O pessoal quer o uísque aqui, porra. Manda o uísque pra cá, por favor. Super Choque, manda um alô pra galera aí, meu irmão! Mas tem que ser sem vergonha! Na onda embrasada, vai, vai, vai, vai, nossa! Nosso Super Pop Live chega hoje aqui no City Daniele, no Tapanã, pra fazer a festa pra galera. Galera, tudo beleza? Prazer imenso, Fabrício do Tapanã chega aqui do Super Choque, tá legal? Manda abraço pra todo mundo, pra todo mundo, pra todo mundo. O Buda, o Pescoço, o Elielso Preto, a Rosângela, o meu xará Fabrício, o dono do Super Choque, né? A minha esposa Silene, a Kikita e a Kelly. Fechou geral! Pontinho, a hoje tem sim, tem que ser assim. A gente tem que receber todo mundo de braços abertos, independente de tudo, Alisson. Racionais ali, um abraço daqui a pouquinho. O balão já tá aceso e eu já tô bem quente. Brincadeira do momento. Nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. Sequência de toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sequência de vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Sequência de toma, toma. É, nada de chegar o uísque, moleque, tu é doido, né? Cadê o garçom, magrão? DJ Pernambuco. Alô, Roberto Martins! O número um do pop! Ela só falava. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Quer mais, é? Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Agora bota a mão no joelho. Prazer! Quer me te caô? Eu sinto sua calada. Manda ele na voz. Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança tudo que eu já lancei. Chá, meu amigo Patrick, tatuador, tá no berço hoje. Ele, o Anderson. Deixa pule, deixa. Tá uma festa pai d'égua aqui do lado, meu irmão. Deixa de caô, o negócio é. Pra cima, papai. Chá. Eu vou puxar pra cá, porque vocês podem cair daqui, ó. Inclusive isso. Bora descer aqui na boa. Pra segurança geral. Gabriel Beat que produziu. Ele tá enchendo saco. Deus o livre se vocês caírem daqui. Porta dela. Ele tá enchendo saco, me chamando de amor. Hoje ele se deu mal. Eita aqui, Juninho. Eu vou pro baile da Colômbia. Porque eu quero putaria. Você já fez o seu show. E só termina de dia. Na tcheca, na tchequinha. Bota tudo na novinha. Na tcheca, na tchequinha. Bota tudo na novinha. Na tchau, na é o André da Divisa. É tu mesmo, garoto. Chamando de amor, hoje ele se deu mal. A putaria me abraçou. Vai, vou vai! Da Colômbia, porque eu quero putaria. Lá começa de noite e só termina de dia. Super Pop Live. Acabou de perder. Ô Gabi, um beijo pra ti, Gabi. Vocês são foda, esse que é o papo. Vai cantar, quem sabe vai cantar? A loira e a morena. DJ Lohan que tá tocando. Bora, Carlinho, abastece o bar que acabou a cerveja, porra! Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga minha todo super mal. Choque, me dá uma cerveja aí. Marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Aí, Vitor! Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok. DJ Lohan que tá botando. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter uma bebê. Sacudindo. Eu quero a torcida do Paysandu jogando o bracinho pra cima. Quem é do papão da Curuzu? Joga pro céu, joga pro céu. E quem é do clube do Remo? Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Bora, dá tchauzinho, dá tchauzinho. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô no estilo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Quem namora. Eu sou solteiro, tô fiel, tô de volta no lugar. Eu sou solteiro, tô fiel, tô de volta no lugar. Eu tô no baile, eu tô no estilo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. Aí, Alisson, família tira barato aqui com a gente. São os caras que elas dão valor, Alisson. Os prostitutos também. Rebraço, Neném, Marquinhos TJ, Everton, Bill, Manuel. Equipe, tá certo, tá certo, tá certo. E aqui também, a nossa família Pitt da Cabanagem. Obrigado mesmo, Lugarinho. Alô, Batira. Tamo junto, mano. Vai estar com a gente daqui a pouquinho no Levada Pop, mano. Os empregados do Pop, a família Tira Barato também. O Anderson Costa de aniversário hoje, parabéns. Alô, Patrick Tato. E o Bola, e o Bola. O Bola Tato também, né, meu? É boxeão. Vai! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. Só foi a direita pra ele se tocar. Prepara! E o DJ Ellison. E o DJ Ellison. E o DJ Ellison. Alô, Melry! Explode o bagulho! Vai, Alisson! E o DJ Ellison. E o DJ Ellison. Aí, Alisson, nosso amigo Léo Diniz. Aí do seu lado, Léo Diniz. O cara nosso. É o nosso design. Como eu diria, eu só sei dizer que é um grande amigo nosso que está construindo uma nova história em aparelhagem junto com a gente, viu? É isso que é mais importante. Eu não quero saber se ele é isso ou aquilo, mas ele é o cara amigo da família Pop e que quer ver o crescimento. Olha, Bruno! Bora, Alisson! Olha o Jato vindo de larga aí, maninho! Ai, ai, ai, amor, desde que te vi, roubaste meus sentimentos. E aí, o Kel do 40? É, o Kel, tu tava sumido, meu irmão. O Desinho Pop e Ariane também, da Xerox. Alô, Daniel Almeida. Bora pra cima, papai. Ele e o Banana. Isso, assim, Alice, toca aquela, toca aquela, toca, toca, toca, toca, toca. Qual, bebê? Thiago Garcia, vai, fala, Gleison, duas família Pitt da Cabanagem. Henrique de Ferraz comprou uma moto. Pega a varela dela. Do grau, grau, só não passa mal no grau. crau, nós pega uma bebeca. No crau, come o Giazinho. Mal no crau, nós pega uma bebeca. No crau, crau, só não passa mal no crau, nós pega uma bebeca. No crau, crau, só não passa mal no crau, nós pega uma bebeca. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando puta, mochila nas costas, radinho na cintura. Fala, magrão! Você e sempre ele, meu amigo Alberto Martins, aqui da família Pop. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, vai, é tchau pra quem namora, é tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um ato. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Aí, gordo! Família MDR! O Anderson e a Fabi! É tchau pra quem namora, né, papai? Toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. E o nosso parceiro Joab! Bora pro segundo rádio daí! Meus primos Rico também! Vai de coração daqui com a gente, vamos, Joab! Nosso parceiro Dindinho, fala Dindinho! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. O Dudu Pini também tá presente com a gente. Bora, Dudu Pini, Luciano da Van! Cadê o Rodrigo Menezes, meu irmão? Josimar! Bate, bate, vai! Os substitutos também. Substitutos Edilson, Rex, Josimar também, o Japuna e a Jet Set. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa menina do baile tão tudo em conflito. É que entre elas. Olha, Lianos, o Chico Leiner. Bora, Chico, dança esse funk aí, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Isso é Chico Live, meu. É o nosso parceiro Iago Machado, viu, Juninho? É porque ele nunca mais me deu um presente por causa disso. Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, a minha avó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, a minha avó já perguntou, que plantinha é essa, meu amor? Coisas da vida. Isso complica. E às vezes bate vontade e a gente fica. Ela gosta dessa nostalgia. Liga todo dia pra querer jogar papinho. Já tô ligado que essa mina é moda nada. É desculpa declarada pra poder sentar pra mim. Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar. E aí, sério? Você é a Paty? Você tá ao lado do bola, é? Ele e também o Jabuti da Explosão. Então fica tranquilo, bicho, ninguém te mexe. Vai, vai, vai, vai, vai. Alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, ela está me querendo. Sabe que o DJ Elis é o cara do momento. Cara do momento, cara do momento, cara, cara do momento, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara. Quem tá feliz vai sair do chão, do chão, do chão. Vai! Bora que ser! Alô, Márcio Branco! De Marituba pro melhor som do Pará. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, meu popinho, vai, vai. mentira, barato! So, do you know anything about techno? No. Listen. Bora, joinha, meu locutor do comércio! DJ Ellis. O Tijinho! Tijinho! E a nossa amiguinha Bruna Gabriela! Alô, Bruninha! Adriana Mix e Hector! Samando. Essa aqui é pra acelerar tudo. Um, dois, três. Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mas um 99 eu pago. Piloto vai descendo as nossas quentes no carro. Ellison. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Quando eu falo assim, os arrepiados, né? E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Esse pop tem fidelidade ainda, meu irmão. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Alô, Branco! Deixa eu ver aqui. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? É doido, o Zeca da Joia tá atacado hoje, viu, meu irmão? Patrick Inglês, o Vinícius Silvio, Bruninho S.A. e ele, o Zeca da Boa! Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. E se ele duvidar do que tu é capaz. E o quê? Você chuta o balde, nós mete o louco. Sede de baile. E aí, doutor Igor? Ele é a primeira dama. Obrigado de coração, hein? É proibido se envolver com sentimento. Então, desce com tesão. Senta, vai travando. Tirururão. Pensa que fica dividida. Tá com a boca e tu. Vem com tia vira então. Desce, me dá o teu celular aqui, deixa eu filmar de perto, vira aqui. Eu sei o que que tu quer ver, Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver. Mina de azer, eu gosto até dessa louca, mas tá brincando. Vamos, ajuda pra ele. Ela rebola gostando, só que já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Ele bem, quer, tá com outro é pro Juninho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Ela bem, quer, tá é pro Juninho. E quem mandou você brigar? Luan dos Impregnados com a gente, valeu Luan. Hoje é aniversário do Barbinha. Você tá em aqui. Acabou a memória. Prega, meu amigo Ivan Pop e Adriana, o amor rock doido. Daqui a pouquinho vai rolar o rock doido pra você. Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver. Eu tô com bode a dessa danada. Movimento vai sentando e bolando vai. Vai sentando e bolando vai. Instiga dessa danada. Movimento William desvendado, valeu, maninho. Ele, a Tânia, o Bola, o Jabuti, o Filipinho dos caras de pau. Alô, Guilherme, bate forte, rapaz, tá todo mundo aqui. Olha o movimento que ela faz, eu canto esse pontão no chão. Sentadão, sentadão. E o meu parceiro Morinho, Henrique Oliveira, Pirata Daniel, bate Lani, Ale, todo mundo curtindo o melhor som do Pará. Na malemolência, no beat ela senta e representa. Fala, meu parceiro Marquinho, TJ Esporte, Marquinho. Velha guarda do pop, da galera da mesa do Ju. Pelo original, fala do que eu tô cansado. Pedro Sampaio, vai. JS. E aí, meu, bora pra cima, papai. Ele pediu. É hoje, papai, é hoje, é hoje. Eu te avisei. Eu te avisei. Oh! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te que dá? Fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra cílio ok, a unha tá ok. O carioca e o chocolate, o super chope também. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele fez. Égua, Thiago da Triton, Ellison. O TT do pop. Sombra cílio ok, maquiagem ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Pega gelado, pega gelado. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Fala, Gabriel! Eu visto, eu uso a marca Me Use Jeans, a marca que veste DJ Juninho. Tá na boca da galera. E segunda-feira, lá no Parque Shopping, junto com a Sheila Mello, estarei junto com ela e vários DJs fazendo o novo comercial da Me Use Jeans. Acende, apaga, acende. Cuidado, apaga. Ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Cuidado, ele já foi muito do boi. Ele é corno, mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no portão. Tu já foi muito chifrinho, meu irmão. E nem tá nem ligando. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. De que eu tô falando? É do corno manso. De que eu tô falando? É do corno manso. Peraí, Alisson, peraí. Quem já levou chifre alguma vez aí, bota o bracinho pra cima. Todo jeito, todo mundo. É ele, é? Então, se você conhece alguém que já levou chifre, dá um abraço agora nele aí. Isso. Agora, pode dedicar essa música pra ele, ó. Vai. Eu amei. Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei. Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho. Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago. E o melhor é me fechar. O quê? E aí você veio, me deu proteção, baixou minha guarda. Você viu o Mariano por aí, o Mariano? Fulminante no meu coração. O amor quando cerca não dá pra correr. Pode já definir, mas eu quero viver. Alô, Beto Correia! Já era o amor. Eu amei. Nem sempre fico com um risco, mesmo assim eu amei. Ele tava tipo investigador hoje aqui, só olhando pra ver se saiu o alô. Mas o pop é o pop, é Me Use Jeans, irmão. Tchau, chapéu. Pô, ferreia, meu irmão! Lenny, peraí, peraí, que tem muita gente pedindo, a gente tem que tocar assim. Vai, danado! Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse. Inclusive o Leozinho, impregnado, tá, Valô? Eu queria muito esse casal aqui em cima, eu queria muito vocês aqui em cima. Teoricamente, tinha que ser. apenas um objeto. Quem sabe vai cantar! Gustavo! Tá bonito, tá bonito, vai! Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Esse amante quer ser algo mais. Mais do que o ser que só faz amor selvagem. Equipe de apoio, então chega aqui na nossa esquerda, por favor, equipe de apoio. Já chamou o bola, já chamou o bola. Vem, embaixador. É live.